O Ministério Público de Minas Gerais conseguiu a condenação de um homem que atropelou e matou uma mulher enquanto dirigia em alta velocidade e sob efeito de bebida alcoólica. O caso ocorreu em Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro. O julgamento foi feito no dia 14 de fevereiro e o júri condenou o réu a 6 anos de reclusão em regime semiaberto pelo crime de homicídio com dolo eventual. O promotor de justiça, Tiago de Paulo Oliveira, dá mais detalhes sobre o caso. Os fatos que foram submetidos a julgamento recentemente decorreram de denúncia apresentada pelo Ministério Público, o qual aponta que no dia 21 de abril de 2004, o acusado, após ter feito uso de bebida alcoólica, ele conduziu um veículo automotor em alta velocidade por avenida da cidade de Monte Alegre de Minas, vindo atingir a vítima, que veio a óbito. Em 2 julgamentos anteriores, o Tribunal de Justiça entendeu por anular os julgamentos em razão de questões processuais. E nesse 3º julgamento, o Conselho de Sentença da cidade de Monte Alegre de Minas entendeu que o acusado praticou um homicídio doloso na sua modalidade de dolo eventual, em razão das circunstâncias decorrentes dos fatos narrados na denúncia, de que no dia dos fatos havia um evento festivo, que o acusado restou devidamente demonstrado que ele estava em alta velocidade, e nas oportunidades em que ele foi inquirido, ele demonstrou ter ingerido álcool. Os jurados, então, assim entenderam que todas essas circunstâncias fizeram com que a conduta se enquadrasse na modalidade de dolo eventual, teve essa sustentada pela promotoria. E o dolo eventual consiste na conduta de praticar uma infração penal assumindo os riscos da ocorrência do resultado lesivo. Assim, agindo, os jurados também afastaram a tese apresentada pela defesa de que houve a prática de um homicídio culposo. O acusado foi condenado a uma pena de 6 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e dessa decisão proferida pela Justiça de Monte Alegre de Minas, é possível interposição de recurso pela defesa. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Letícia Lopes.